0835. Só confirmando, tá visual com o gol parqueando 08? Afirmo. Certo. Para o táxi do TAM 3217, o POB de 119 com 3 horas e 9 de autonomia, alternado Guarulhos. TAM 3217, está autorizado o táxi via Índia Alfa como número 2. Vai da passagem da aeronave da companhia, após a mesma está autorizado Índia Alfa na Golf Torre no 8 decimal 3. O ajuste no 0 ou no 2. Se desejar, eu informo quando a aeronave passar. Ela vai passar a retaguarda. Ok, ciente. Então vamos fazer assim. Índia Alfa como número 2, aguardando a passagem da aeronave, segue para o ponto de espera na Golf, no 0 no 2, o altímetro lá 118.3.3217. Para ingresso no pátio, voo no 807. Voo no 807, mantenha a posição no, na entrada. Pátio. 060 na CARI, questão é o Renato, 08 aqui. Reposição, voo no 807. Arial 50, pronto para copiar? Arial 50, vai decolar da 28, curva à esquerda, perfil saída Momo. Acender nível 050. Acione transponder 0117, vai manter espera em Momo, previsão 30 minutos. 009-735-67. 925 estabilizou. Vou localizador, agora 925. 925, converse na LS, torre 118.3. 7 LS, torre 18.3, agora 925. TAM 3567, reautorizado 2.000 pés, canegão no 012, autorizado LS e reportabilizado. 2.000 pés, reportado e estabilizado, TAM 3567. E a bordo, táxi, parte militar, reporte na altera, aguardando cruzamento. Vai dar passagem à aeronave da companhia. Quais são? A aeronave da TAM passando à frente após ingresso a pátio 1, gate 10, agilizando. Vai dar passagem à aeronave da TAM, pátio 1, gate 10, 807, agilizando. TAM 3217, agora está autorizado o táxi Índia Alfa na Golf, torre no 8, decimal 3. O ajuste no 0 no 2, bom voo. 10 no 2, Índia Alfa, Golf, boa tarde, bom trabalho. Fala, passageiro 2230, TAM 3217, por gentileza. Passaredo 2230, após a aeronave da Gol passar a retaguarda, está autorizado o início do pushback, reporte táxi. Após a aeronave da Gol, iniciará o push, reportará para o táxi, 2230. 925, tem aproximação, aguardando pista livre. Formo, fique atento a pássaros, ok, no setor de aproximação da pista 28. Estou tendo aproximação, aguardando a liberação para pouso, agora 925. Passar e parquear no 10. A aeronave vai passar daqui a 30 segundos a retaguarda e vai parquear no 10. A aeronave da Gol. Ok, a gente mantém a velocidade Gol 395. Se possível, pode aumentar para 250 nós. Ok, obrigado. Bom, vai aumentar? Vou aumentar um pouco, assim, a 240, ok? Sim, Gol 395. 3172 no solo aos 34, libera a esquerda, agilizando por gentileza. Mantém a posição antes de ingressar na taxa Alfa, chama o solo no 21 decimal 9, boa tarde. 19, obrigado, traga a pouco. 55, qual é a intersecção com a Juliette? 0 pouco, no 648. Autoriza um desvio aí de 10 graus à minha esquerda? Tango Serra na escuta? Solo, TAM 3172. 3172, prossiga. Zebruna, você escuta? 3172, mantém a posição na taxiway, aguarda para ingresso na alfa. Mantendo a posição, TAM 3172. Pode dizer, passarinho. Alfa, Tango Serra, na escuta. Tango Serra, confirme a intenção do voo. 48, para início de vetoração. Ah, ok, positivo. A senhora prefere que eu faça desvio pela direita? Ciente que a gente está com muito tráfego na terminal devido ao fechamento da pista 28 e estamos com um tráfego que já vai sair na na Momo, que ele vai fazer procedimento. O... vou coordenar com o controle. O senhor tem que ser essa radial ou pode ser qualquer radial? Transfere quente da Bravo. Trip 5488, aciona identificação autorizada, chegada a CARI, desmontar a nível 050. Entendido, acionar a identificação, descer até o 050, confirme. Afirmo. Quente. Gol 3567, estabilizou? 3567, estabilizou? Está 3567, estabilizado. Sim, completo na LS, torre 1 no 8, decimal 3, está 3567. 283, grato, até 3567, até daqui a pouco. 07, 3172. Meia, vai liberar a próxima esquerda, vai chamar o solo 21 decimal 9, boa tarde. Esquerda, solo 21 decimal 9, boa tarde, boa 9 decimal. Gate, solo. Tente. Bono 648, reautorizar 2 mil pés. 2 mil, bono 648. Senta pássaros, receptor de aproximação da pista 28. O vento é 230 graus com 08 nós. 230 com 08, graças. Gente, então o Chané mantém a posição, vai coordenar com a equipe de solo que após o início do táxi da passareta autorizado o pushback, chame táxi. 37, aguarde transferência. Aguardando transferência, bravo. Confirme, o Chané 6321, ciente? Ciente de que, solo? Chané 6321, mantém a posição, aguarde pushback. Ok, gente, mantendo posição, aguardando pushback. Ok, eu vou fazer a mesma subida do passaredo, eu acho que a gente deveria sair na frente, né, solo? Eu tô ciente que é o mesmo perfil de saída, mas nós já estamos com vários tráficos aguardando, e o tráfico da passaredo já está aguardando, puxa, mais de 5 minutos. Eu estou aguardando mais de 10 minutos. Três anos pelo bem, 4 horas de autonomia, alterna Salvador. Ingresso no Interlagos, meu pé já reportará para ingresso no corredor forte, fica bravo esse. 67. Baixado, entra, travado, está 3567. Está 3567, autorizado pouso, pista 28. O vento 220 graus com 12 nós. O ajuste é 10012. Livre pouso para o TAN 3567. Prossiga até o pátio 3, ok? Para a tela, prosseguirá para o pátio 3, o pátio 2230. Solo Salvador, Goro 95 na Alfa. O tráfico chamou o solo. Bom, no 925, levanta na posição alfa, aguardando. 25 via Índia, portão 3. Índia, portão 3, bom, no 925. Bom, no 648, complexo na ILS, mantenha a minha escuta, aguarde coordenar, aguarde transferência de comunicação de bom no 648. Índia, aguardando. Com 395, reautorizado 3 mil pés, gol no 012. Ok, 3 mil com 1012, 395. 5488, reautorizado nível 040. Confirme a pro, por gentileza? É autorizado nível 040 na proa de CARI, trip 5488. Tracotando, senhora, proa 040 na proa de CARI. Nível 040 na proa de CARI, trip 5488, chegada CARI. 040 na proa de CARI, foi entendido e repetindo, a sua transmissão está entrecortando. Ciente. Gol no 395, como recebe o controle Salvador? 5x5. Sim. O Trip informa que na presente momento recebe uma rádio pirata na transmissão do controle Salvador, ok? paciente, grata, trip 5488. Radial 50, cruze a pista e mantenha a posição na Delta. Torre 118, decimal 3. 183, 1648. Solo Salvador, é o 3567, livrou. Passaredo confirmando, ingresso parte 3, reposto para ingresso na Alfa. Pátio 3, reportará para ingresso na Alfa, passaredo 2230. 3567, ingresso em Alfa, reportando Ângela Juliette. Alfa, usará Ângela Juliette, 3567. 3835, Datan, livre decolagem, vento 250 graus, 109. Livre decolagem, 28, Datan, 3835. Bom, 648, fica atento à existência de pássaros aí na final da pista 28. Ok, vamos ficar. Horas e 50, autonomia. Ana 6321, no táxi via pátio 1, pátio 3, reporte antes daquilo. Táxi via pátio 1, pátio 3, reportará antes daquilo, 6321. Olá, Salvador, Luna 755, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Luna 755, prossiga. Está com a informação aqui, tão logo que seja possível, solicita 400 com o fim, por gentileza. 400, aguarde, cópia, Luna 755. Não, 64. Para ingresso na Alfa, passaria do 2230. Passaria do 2230, autorizado a ingressar na Alfa, na Golf, torno no 8, decimal 3. O ajuste no 0 no 2, bom voo. Autorizado nível 040, Golan 395. 395, sim. Obrigado. 3, o ajuste no 0 no 2, bom voo. Quer confirmar a altimetria que recebe no momento do Oscar Bravo X? Altimetria 10, 12. Não recebo a sua altimetria, Oscar Bravo Eco. Gente, vou verificar. Lima T, pista 28. Após a Lima T, 3217. Tá confirmando, é 1800 metros de operação, né? Negativo, pista opera em toda a extensão, Gol 648. Ah, ok, obrigado. Forma alinhada e pronto, pista 35, Alfa Tango Serra. Xané 6321, autorizado ingresso na Kilo Alfa, quando na Golf, torre no 8, decimal 3, o ajuste no 0 no 2, bom voo. Autorizado Kilo Alfa, quando pronto, fonte espera, 1183, o ajuste no 012, Oxenai 6321. Então 3835, suba restrito nível 340. Restrição nível 340, são 3835. Solo aos 45, libera o próximo ataque à esquerda, Delta, e chama o solo 1219. Gente, libera na Delta 219, vou no meio, equador. 2, reposto estabilizado. Gostaria de estabilizar o sinal aí na 281395. Tá. Corrigindo, o vento é 230 graus, 109, livre decolagem, Alfa Tango Serra. Solo, gol no 648, boa tarde. 648, 348, boa, táxi via Alfa Índia, portão 01. Alfa Índia para 01, voo 648. Bônus 755, copia. Copia, 755. Bônus 755, autorizado com FINS 400, nível, Opera Whisky 58. Decola da 28, com curva esquerda na saída Gole, Eval, após Sagaz. Transponder 5114, controle 119.8. Autorizado, com FINS nível 400, Opera Whisky 58. Decola da 28, curva esquerda Gole, Eval, Sagaz. 5114 no transponder, 198, controle 751755. Corre, tinha um plantão, puxa acionamento com 755. Reportará. Tango Serra, decolado aos 47. Poderia a gentileza confirmar o PUB? 4 a bordo. 4 a bordo, ciente, torre 1, corrigindo, controle 1, 9, décima 8, bom voo. Semana 1, 9, décima 8. Oi, de Salvador, boa tarde, gol 395. 3217, livre decolagem 10, corrigindo. Pista 28, vento 230 graus, 129. Livre decolagem 28, tem 3217. 395, continua a aproximação, pista 28, aguarde informação, pista livre. O vento é 230 graus, 12 mais, ajuste 612. 395, aguardando o final, pista livre. Que atenta a possibilidade de pássaros na final do 28. Ok, gente. Prossiga. Último tráfego que chamou o controle Salvador, prossiga. O Alfa Tango Sierra. Alfa Tango Sierra, prossiga. Decolou, tá acionado, segundo, nono. Vai cumprir o perfil da Momo. Papapapá, Alfa Tango Sierra. Aciona o transponder 5111. Não estou recebendo esse equipamento. Acionado. VIP 5488, reautorizado 2000 pés, autorizado ILS, responsabilizado. Autorizado 2000 ILS, vai chamar com estabilizado no LOC, o 5488. Muito bom, voo. 1981, boa tarde. Do Brasília, aguarde a cópia, voo no 925. Brasília, aguarde a cópia, voo no 925. 18, alterne 133, 25. Mensagem foi pro 3835. 3835. Chama agora Centro Recife 1288, alterne 13325. Centro Recife 288, alterna 3325. 3835. Salvador, boa tarde. Tá 3217, cruzando 2000. Tá 3217, contato radar decolagem, suba nível 360, saída Gole. 360 na Gole, ô 3217. 395. 395, pista livre, autorizado pouso, 230 graus, 12 nosso. Tô recebendo seu transponder. E agora? Ainda não recebo. B2230, decolada às 49, esquerda, perfil Gole, chame controle 198, mão volta. Valeu, obrigado, bom trabalho. Desafastado vai ficar de Salvador, Alfa Tango Serra, com a radial ideal. 925, autorizado Brasília, 360, nível é peso Luno 7. Decola da 28, com curva esquerda após a decolagem na saída Gole, transição Ofito. Transponder 5116, controle 119.8. 360, Brasília, peso Luno 7, decola da 28, com esquerda, saída Gole, transição Ofito. Transponder 5116, controle 198, 1985, 1985. 7 no seu transponder, posição normal e identificação Alfa Tango Sierra. Tango Sierra. Zero, contato radar, decolagem, saída Gole, suba nível 200. Tente Gole até o 200, passarinho do 2230. Trip 5488, autorizado ILS, reposto estabilizado. Vai chamar quando estabilizado. Papatango Oscar Bravo Eco, livre frequência para coordenação, reposte no regresso. Oi Salvador, boa tarde, Oxenia 6321, na taxi Golf, pronto. 6321, boa tarde, após a decolagem do bandeirante, autorizado alinhar e manter, pista 28. Após a decolagem do bandeirante, alinhar e manter 28, 6321. Torreão 395, é pra chamar o solo agora? Positivo, 121, décima 9. Obrigado, boa tarde. Radial 50, livre decolagem, 220 graus, 109. 395, táxi via Alfa Juliette, gate 11. Alfa Juliette, gate 11. Afirmativo. Obrigado. Ficação, mas não recebo seu modo Charlie. Apoio, vou acionar agora. 5488, estabilizou? Na presente. Gente, complexo na LS, torre 1 no 8, decimal 3, 5488. 19,3, grato. Três, dois, um, sete, chama agora Centro Recife, 128, décima 8, alterne 133, décima 25. Livre, vento 240 graus, 12 nós, ajuste 1012. Gente, 5488. Radial 50, decolado aos 53, perfil da Momo, chamando controle 198, bom voo. Vai chamar controle 198, obrigado. 649. Livre decolagem 230 graus 089. Livre decolagem na 286321. Radial 50. Solo, gol no 649. Radial 50, suba nível 050 na saída Momo, Cardial 50. Subindo pro 050 do perfil da Momo, Cardial 50. Via 49, prossiga. Frequência do solo tá operando? Positivo, 121, decimal 9. Tentativo. Eco Delta, prossiga. 321, decolado ao 54. Controle 119, decimal 8, bom voo. Controle 198, uma boa, chama 6321. Eco Delta. Gente, prossiga 1000 pés, reporte. No través do Parque Pituaçu, a 500 pés, Mike Eco Delta, altímetro em Salvador, no 012. Vento livre, pouso pista 28, vento 220 graus, 10 max. Gente, tá livre, 5488 da Tripper. 6321, contato radar na decolagem, saída Gole, suba nível 340. Tá cruzando 2000, acendendo ao 340, achando a 6321. Sete, um, cinco, copia. 785, autorizado Galeão, 360 nível, peso Luno 4, Toquim, Upper Alpha 317. Decola da 28, curva esquerda após a decolagem na saída Gole, Eval após CRAT. Transponder 5051, controle 119.8. Autorizado Galeão 360, piloto Luno 4, Upper Alpha 317. Para decolada 28, com curva esquerda, saída Gole, posição Eval. Bono 785, correto, champion para puxa acionamento. Chamada Bono 785. Prossiga com o passarido. Autorizado voar direto Vitória da Conquista da presente, passarido 2230. Opa, obrigado, direto Vitória. É, tá bom, obrigado. Bono 612, acima a identificação, autorizado chegar da CARI, desse mantém a nível 050. CARI 050, o 612. Salvador, TAN 3175, formação Bravo, quando possível 380, São Paulo, Guarulhos. Gente, aguarde a cópia do 3175. 3175, tem como adiantar a aerovia? 50. Solo, boa tarde, 35488. 35488, boa tarde, taxi via Alfa, Juliette, área remota no 4. Alfa, Juliette, na 14 da remota, 5428. Eu já tenho autorização do 977. Juliette, 6720, vai ter 1507. Autorizado Galeão, 400 nível, peso Luno 4, Toquim, Upper Alpha 317. Decolada 28, com curva esquerda, após a decolagem na saída Gole, Eval, após direto. Transponder 5112, controle 119.8. Autorizado Galeão 400, peso Luno 4, até Toquim, após a Upper Alpha 317, decolada 28, curva esquerda na Gole, Eval. Aciona 5112, controle 198, gol 1077, está pronto no 8. Gol no 077, coordeno com a equipe de solo, que após o parqueamento do ETR da trip na área remota, está autorizado para o pushback acionamento no 08, chame táxi. Gente, para o passagem da aeronave da trip, está autorizado a chamar para o táxi, gol 1077. 35488, livre ingresso na Juliette, área remota no 4. Livre ingresso, área remota 145482. Controle 6321. Oceané 6321, não afirmo. Proa 300. Seria melhor voar para a esquerda, proa 240, para evitar o tráfego, ficar na nossa posição 12 horas, 10 milhas. Negativo, vai voar à direita na proa 300, Oceané 6321. Da presente. O tráfego está 12 horas, 10 milhas, mesmo rumo, cruzando nível 120 para nível 200, é um eco 120, Oceané 6321. Gente, estamos com o tráfego do TQS, é o passarinho que decolou na nossa frente. Agora ele está 900 pés acima da gente só. Cliente, Oceané 6321, direita 300. Direita 300. Controle Salvador, carga 050, bomba 050. Controle carga 050. Cardeal 50, mantenha espera neste setor, nível 050, aguardando vetoração. Para interceptar sinal ILS da 28, cardeal 50. Corre pela direita ou pela esquerda? O gol no meio do 2 de bola aqui nas próximas 15 minutos, efetuar o desvio à direita aqui, depois retornará aí na pro de cara, ok? Qual o último tráfego que reportou para o controle? O gol no meio do 2. Ciente, gol no meio do 2, reportando os desvios. É, 2. Controle, o 6321,